estará amanhã apresentando aqui, de uma hora em diante, o Domingo Esportivo. Aquele abraço e muito boa noite. YH246, 1490 kHz, emissora Rio São Francisco, Penedo, Alagoas, a nova voz do baixo São Francisco.